Paz do Senhor! Como um aviso àqueles que anunciam o Evangelho, eu quero dizer, em nome de Jesus, não percam o alvo, o foco, e nem desprezem a vocação para a qual todos foram chamados. Anunciar Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Quando Jesus enviou os discípulos para anunciar o Evangelho, lá no capítulo 10 do livro de Mateus, ele orientou para que fossem simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Talvez seja fácil entender a simplicidade da pomba, mas qual é a prudência da serpente? Eu aprendi que elas têm olhos que não se movem para a direita ou para a esquerda. Têm capacidade de focalizar como um binóculo. Elas não perdem o alvo. Elas não piscam. Essa é a prudência daquele que anuncia o Evangelho. Não perder o alvo. Anunciar Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade. Pensem nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.